Paz do Senhor. Infelizmente, alguns leem livros e pensam que são doutores, pregadores cheios de revelação. Igual aquele que lê a revista Auto Esporte ou Quatro Rodas e já pensa que é piloto de Fórmula 1 ou Fórmula Indy. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jesus mandou 7 cartas para igrejas da Ásia. Para a igreja de Laodiceia, ele disse ao líder, ao anjo da igreja: quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. Você não vale nada, eu até vou te vomitar, colocar para fora de mim. Porque é muito melhor não saber nada do que saber metade de muitas coisas. Tem pessoas que não sabem nada da palavra de Deus. Outros sabem bastante, é melhor. Mas aqueles que sabem pela metade muitas coisas se acham doutores, eles enganam a si mesmos. E você, é quente, frio ou morno? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.